Quisiera ser un pez para tocar. Como pez en el agua, la 90.3 en el aire de Bariloche. FM, gente de radio. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar.